Ela comentou que eu tava com a barriga assando o chão. Tava estufado, cheirou rimo de merda que o peixe não recebeu. Quando olhei essa foto, tava no canto da sala. Ficou dançando, defecando, suspirando, aliviada com uma cara de santo. Era invejado o tolete, saindo para o mundo, suja feia no tapete. Fugiu olhando pra trás, pra não levar cacete. Deixou um rastro de freada, decorando a minha casa. Com uma cara mal lavada, descendo pela escada. Lacho pra caralho, não pego o ladrão. Faz toda hora, passa no portão. Faz o planeta, lixo o porto que eu. Rasgou o sangue da vizinha, vem com a serradinha. Impressionante como esse cachorro não nega suas origens. Você pode comprar colete de diamante, depila, passar de sonorante, pita, unha, comandante. Levar do spa, massagem, toque, capilar, vai gerar uma filha da puta relaxa. Tá no sangue sua raça, não tem nome, mas tudo dela. Se escolhe mesmo pelo tempo enquanto pode homem. Olha essa cara com esse charme de verdade, primeirinha, linda, logo, logo, logo ela repete. Vira lá, menor, resulta, deixa a mulher na toda, que a subida me acaba todo dia, ela pronta. Mas os seus opostos, deixa o chão. Para de madrugada, já corta em vão. Vai roubar seus sanduíches, vai se dar com pão. Olha seu passe em qualquer situação. Ai, meu Deus.